Bora lá que o Tuba chegou! Levanta a mãozinha pra cima aí! A gente vai dançar! A noite tá maravilhosa! E com certeza o lendário Rubi virá a primeira vez pra fazer a onda aqui na Vila do Castelo! Vamos, Juninho! Quem é que tá solteiro aí? Bora dançar, bora dançar, bora dançar! Bora dançar! É Rubi, é Rubi! Olá, Vila do Castelo, como é que é? Arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Rubi. Pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua. Clube dos amigos aqui na frente. Tomando todas, pode crer. A Vila do Castelo, como é que é? Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Dizendo... Bora dançar! Marcelo Tiririca já com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, Tiririca. Bora curtir, bora beber. Imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia. Atenção, garçom, caceteiro. Dois pacotes de cerveja aqui do lado, urgente, meu irmão. Bora trabalhar, bora trabalhar. Num jardim de amor pra gente cuidar. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no peito. Então é só daí! Vila do Castelo lendário! É muita onda por aqui, meu irmão! Atrasadinho! Atrasadinho! Nosso amigo Clarice Móveis, o Haroldo do Castelo! Como é que é? Galera do Clube dos Amigos! Bora beber, caceteiro! Bora beber! Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino! Pula, pula, pula! Vamos pular! A parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Bora abraçar essa galera. O nosso coronel Wellington tá com a gente bem. Empresário Báltico, nosso amigo Cupim, o rei da carne de slow. E o Sidomar tá com a gente. É o nosso lendário. Você chegou atrasadinho, atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Bora trabalhar, Dodô, bora trabalhar. Vai na fé, aposta nele, sei que Olha, mais um pacote pros garotos do pacote. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. E aí? Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. Bora mais uma! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. É quanta música linda! Quando você dizia, nosso gerente Laércio, ele o seu almoçou na mãe. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Rubi. Coração não tá mais aceitando. Só metade do sentido. É uma ciumeira atrás da outra. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Segura aqui o nosso lendário! Deixa eu te falar uma coisa. Tu é doido? Que bom você aparecer. Vila do Castelo, recebendo o nosso lendário Rubi. Rubi. Lindo, tá tudo lindo. Que paisagem teu sorriso. Gente, já temos a segunda parte do CD ao vivo com o DJ Tito Boy. É só chegar juntinho, hein? E aí? Me apresentou você, por isso eu tô aqui. Os garotos do pacote, tomando todas por aqui. Somente pra você. Apaixonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Apaixonada em você. Você me ganhou, bebê. Nosso amigo Paulo, grande gerente da Casa do Ferro, tá com a gente. Alô, Paulo! Olha os patrocinadores dessa festa maravilhosa. O vereador Edivaldo tá com a gente. O Nildo Pesca, o Vadeco Pesca, Bruno Pesca, nosso amigo Ebinho Pesca, o Serrano Pesca, o Cleberson Móveis, o Alex do Açougue e o Mercadinho Santa Mônica no apoio total. Lindo, tá tudo lindo. Que paisagem teu sorriso, nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você, por isso eu tô aqui. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Olá, meu parceiro Ceará. Eu tô chonado em você. Nosso amigo Ceará, muito obrigado, hein, Ceará. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, banda bebê. Cadê? Rubi! Brinquedo espalhado pela casa toda e as paredes. Só tu e o teu amor aqui na Vila do Castelo, cara. Mudou de tal maneira. Nosso amigo Chico Borracheiro também. O Angel da Embarcação Filó. E o Jamico na Morel. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa casa tem dois copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Olha que tem um pinguinho, meu irmão. Tem um pinguinho. Nosso amigo Marcos Gervalo, também dos pacotes. Pros garotos do pacote, tomando todas aqui. Com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. E aí, minha filha, tu sabe? Sabe aquele amor que se multiplica? Sonhou ter isso na vida. Ser herói de alguém. E melhor ainda, perdoado a Mulher Maravilha. Bora dançar! Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser o herói de alguém. E melhor ainda, perdoado a Mulher Maravilha. É o nosso lendário! Primeira vez na Vila do Castelo, nosso parceiro Evandro, nosso amigo Jacó, nosso amigo Ceará, os homens que comandam essa festa, meu irmão. Com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém. Bora que tem muita lenha pra queimar. É o nosso lendário Rubi. Bora dançar. É Vila do Castelo. É o Tubarão detonando. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou... Olha o nosso amigo Nico Viagre Viagens e o Bilu Pitbull com a gente. Obrigado, hein? Já aqui. Aqui. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser... O nosso amigo Walter, saudade do virtual. Nosso amigo Giovanni, também gerente da embarcação, Thiago Filho. Olha o Júnior da Ambev, o Renê da Vegia. Isabel dos Acorrentados, do lado do homem mau aqui, valeu. Sou o sentimento na contramão. Eu sou seu fã. DJ Tubarão, saudade. Embarcação Charles pesca com tudo por aqui. Quando você me quiser, quando resolver. Olha a galera do Barato dos Pisos da organização. Crenilce e Cristina, obrigado, hein? Bora dançar. Será que eu vou? Não sei. Vem dançar. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Rubi. De quem não vi. Bora, Vila do Castelo, como é que é? O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos. Nosso amigo Paulo de Tracuateua. Você é com a gente aí, o seu amor. Bora, Paulo, um abraço pra você. Ele que é irmão do Jairinho. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã, menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Bora dançar, bora dançar, menina, bora dançar. É o nosso lendário. Nosso amigo Dário da Pescaria Coelison, tá com a gente, que ele abraça no Tubarão. Nosso amigo Matheus, o Jefferson. Nosso amigo Fero, o Chico, o Fernando, lá do Tamatateua. já por aqui. Clube dos Amigos. Nosso amigo Iveraldo, Tatal, Davidson, o Emerson, estão por aqui. Olha o tarado, tá com a gente também. O franguinho do cafezal. É cafezal. Olha o pacote pro Nildo do Pesca. Alô, garçom, caceteiro. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer milu-milu, por favor. Bora, doutor, quebra. Olha a Poliana também, a dançarina do Poderoso Dragão, a fera de Viseu, DJ Alex Pop. Um abraço a você já por aqui. Aqui. Em cima do telhado. Embaixo. Embaixo do sofá. Se a cama. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Vila do Castelo! O som das estrelas. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua. Eu quis pra. Bora dançar, bora curtir! Olha o neguinho pescado, o lourinho pescado de Bragança. Que abraço, hein? E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Tem que tirar o chapéu aqui pra Vila dos Pescadores. A galera que pesca aí, aquele abraço aqui do tubarão, viu? Só não vão pescar tubarão, pelo amor de Deus. Bora, Vila do Castelo! Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor, que o nosso amor não pode morrer. Ai, uma enxova de manhã cedo. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. Nosso amigo Taílson do Barquinho e o Maguila só na manha. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. E vem, vem, vem, vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo. Só tu e o teu amor aqui. Vem. Vem dançar. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Tem muita lenha pra queimar, cara. Diga. É o nosso lendário Rubi. DJ Tubarão, Didi Boi, fica comigo, Jarinho, Mestre Gilmar. Mas me deixa só, faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou. Os garotos do pacote aqui com a gente. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. O que é que tu quer, Sheila? Morrer. Bora, meu lendário! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. E o Givaldo fala assim: se não for pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar, é o lendário Rubi Saudade, ponto final. Nosso amigo Bilu, o Pitbull também, o Lico, o Pingo do Frango, tá com a gente, aquele abraço. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu me entregar corpo e alma nos seus. Eita, Ceará! Morrer, olá, morrer. É saudade, é lendário! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me olha, meu Rubi! De amor, amor, amor. Chama o Labaju, meu Rubi! Lendário! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo. Eu abraço com muito carinho o Sandro do SAG Pinheirão e toda a sua equipe, o Wanderson Bebidas, lá de Viseu, gostinho do Lendário. Obrigado, hein? Faça-me sonhar, me leva pro seu colo. Pode me ninar, me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei. Alô, garçom, bora trabalhar, garçom. Meu amigo Rodrigo Rezende quer três pacotes. O homem quer beber. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol e noite. Vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Nossa amiga Belzinha, ela que não perde uma. E veio aqui na Vila do Castelo. Bora, Belzinha! E aí, Tuba? Tuba! Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida. Nosso patrão fiel já com a gente também. Achei que o cara quer recordar. Te amo a luz do sol em noite de lua. Com meus olhos sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Toma chimarrão, é saudade. Galera do Vila do Castelo curtindo com a gente. Meu patrão Ceará, valeu! Dodô abriu a janela. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Oi! Um novo sorriso. Clube dos amigos em peso, hein? Sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar.

só quem se garante. Cê tá vindo um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto com vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Olha como tá a mesa dos meninos do pacote. Os cabas bebendo gritando, dizendo conjunto. Irmão, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai, eu tô é na saudade com o tubarão. O polo velho furado fazia foram fofão. O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Bora dançar! Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão, fofão. A poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Pouquinho na estrada de Bonito, segunda-feira Boa Vista, Festival da Gol! Tocava de olho fechado, mas a música não saía. O triângulo, arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra dormir. Bora encher a cara, meu irmão! Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono. Clube dos Amigos com a gente também! Fofono, aquele abraço do Tubarão! A poeira levantando. Tubarão no seco não presta, filho. Olha as calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababedos gritando, dizendo conjunto bom. É o Rubi, é o Rubi. Vai, sax. É o Rubi, é o Rubi. Caba bom. Uma lenda nunca se apaga. Lendário. Rubi Saudade. Bora esquentar. Bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar. Vou ligar meu teclado aqui ao vivo e vou fazer a onda ao vivo, Dodô. Bora pra cima, que é o nosso lendário Rubi. Quem é que tá feliz aí? Bora dançar! Um, dois, três, já! Esquentadinha! Um, dois, três, já! Tá de tubarão! Bora, Vila do Castelo! Rubi. Eita tecladão, pai dele. Gira no lendário. Gira, gira, gira. Vai. Aqui. Mais uma, mais uma, mais uma. Rubi Lendário. Eu só vou pra cama se for com a vizinha. Pra cama, se for de camisinha, só vou pra cama, se for de camisinha, só vou pra cama, se for de camisinha, só por amor, só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não, temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão, só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Tá de tubarão! Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Nosso amor é um barco sem vela. Segura! A deriva no mar da paixão. Essa é pros pescadores. Marinheiro não vive em terra. Aqui. Quem deixa saudade em alguém. Em cada cais ancorado. Deixa o teu nome gravado. Deixa, meu irmão! Deixa eu entrar nesse teu mar. Bora, Clube dos Amigos! Deixa eu entrar. Saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar. Tá bonita a nossa festa, meu irmão. O Tubarão só tem a agradecer. Nosso amigo Paulo de Itamaratuba, um abraço! Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. Em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa minha filha! Deixa eu entrar. Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Toda a equipe, os garotos do rock. Nosso amigo Alex, Gabriel também. O Adenilton e a família Silva, aquele abraço, hein? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Tirar um pensamento besta do meu coração. Foi o enfim, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Como é que é? Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme. Bora, cachorro, bora, cachorro. Oi! Bora beber, bora ser feliz. Essa festa é tradição uma vez no ano. É pra gente curtir de montão, meu irmão. Rubi. Amanheceu e você não apareceu. Tá de tubarão! Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Daqui a pouquinho bonito, hein? Como é que você sai tão cedo e não avisa ele? Chega tão calado e não explico o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Pode esperar que eu vou detonar, sim. Pra tirar o pensamento besta do meu coração. Bora dançar! Oi, Bicho, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Tolinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. O brega veio, o brega veio, ele veio pra ficar. Só quem se garante aí. É um ritmo gostoso, gostoso de ser. Sobre a chave do carinho da Yane, a Núbia, lá de Belém com a gente. Quando obrigado! Pega dentro, dentro de qualquer salão. se levanta é aquela confusão. Maravilha do Castelo da Bandeira. Não importa se é branca, louro, preto ou sarara. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. E aí? Quero dançar com você, ter um amor pra valer. Quero ver rebolar, um bregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, ter um amor pra valer. Quero ver rebolar, um bregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Olha o Jefferson Jorge também, o William, os flamenguistas do Castelo do Buraqui. Até o sol raiar. Vem dançar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, um pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Toda a galera do Clube dos Amigos sumando todas. E a gente só tem a agradecer. Quer dançar, filha? Quer? Eu quero dançar somente com você. Eu quero ficar somente com você. Oh, baby, meu amor, não me deixa assim. Oh, baby, por favor, venha logo pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Etuba, detona, meu DJ. Somente com você, eu quero ficar. Nosso amigo Paulinho, o Camarão também, o Bilu e o Pitbull por aqui. Aquele abraço do Tubarão. Baby, por favor, venha logo pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Baby, meu bem, olha o pingo do frango, valeu. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Dança, gira, gira, gira a gatinha no Rubi, no Rubi, no Rubi. Rubi! Quem é que lembra dessa aqui, ó? Já! Bora esquentar essa parada, meu irmão? Bora, Tubarão, bora, Tubarão. Deixa comigo. Para você se animar, a linha que vai tocar. Traga a galera pra cá, venha curtir e dançar. A festa já vai começar. Para você se animar, a linha que vai tocar. Traga a galera pra cá, venha curtir e dançar. A festa... Essa é velha guarda, meu irmão. O comando é do Monumental. De qualidade não existe outro igual. É só você se soltar que você vai se amarrar. Venha curtir e dançar o gererê linear. O comando é do Monumental. De qualidade não existe outro igual. É só você se soltar e você vai se amarrar. Venha curtir e dançar o gererê linear. Alô, DJ Tubarão, detona saudade. Eita, Jorge Luiz da Metropolitana. Pode chegando, venha logo, vem. Traga o parceiro e a parceira também. Bora! Esse é o gererê do linear que chegou para... Olha o Paulo da Casa do Ferro da Guaxi também. Nosso amigo Arano do Castelo, vem. O Kebson Móveis. Seria a parceira também. Obrigado! Esse é o gererê do linear que chegou para ficar. Venha curtir e dançar. Bora mudar essas partidas. Bora mudar essas batidas. Bora fazer uma viagem aqui no castelo. Quem ainda tá solteiro aí? Meu irmão, tem muita gente solteira, mas vocês vão já se agarrar que o tubarão vai detonar. Olha essa daqui! Fala no ouvido dela. Que eu te amo, você já sabe, mas você não quer saber. Nosso parceiro Tiririca, das minhas verdades, tá tomando todas no lendário, meu irmão. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Você não quer saber. dançando, dançando no Ubi. Bora mais uma, meu irmão. Se você pretende aqui viver um grande amor, dá-lhe, Tubarão. Sou seu amigo, eu sou o seu cantor. Aí esse CD no teu carro, hein? Seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. O som das estrelas. Se você pretende Rubi viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Ora, Cachelo! Sou seu servo, seu objeto, descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão. Olha o nosso amigo Evinho Pescados. Ele que tá curtindo e quer pressão. Sou um eremita, um mago, eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Os meninos do pacote vão endoidar a cabeça. Olha essa viagem. Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar. Bora, Evaldo, bora, Vinícius. Eles querem mais um pacote aqui. Aqui. Já não sei mais o que fazer. Assim tão longe de você. Não aguento mais. Te juro, não vou suportar. É o nosso lendário! Sei que vou te envolver, conquistar seu coração, curtindo a nossa canção com a equipe Pescara, tocando os melhores sons. Grande empresário Rodrigo Recente, é com a gente também, tudo todas. Obrigado, Rodrigo. Coração, equipe Pescara. Rubi. Não tem melhor, não tem igual. Equipe Pescara é a moral. É só agitação. Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. Bora viajar neste lendário. DJ Tubarão Saudade. Vamos lá. Chegamos devagar, conquistando corações. Bora dançar, bora tomar todas, meu irmão. Agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Olha o nosso parceiro Riquelme do Brega. E o Lenildo do Marudá, aquele abraço, hein? É do Braga, meu irmão. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Bora viajar! Me apaixonei pelas marias do pop. Eu me encantei pelas marias do pop. Parceiro Bagunça do Castelo tá com a gente também, tomando todas por aqui. Bora beber, bora beber. Como é que é? Sou Olha o Giovanni, gerente da embarcação, Thiago Filho tá com a gente. Aquele abraço. Meu desejo é você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Tupa! Rubi, Ciclone toca pra mim, o furacão do som. DJ Zedilson de Elson, os seus melhores DJs. Na moral, na moral, na moral. Não é amor para mim, não. Você estava. Eita, Castelo, meu irmão. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Olha, gente, temos a bandagem ainda. Do bagunço, apenas 20 reais. Só chegar. Bora, meu Rubi, como é que é? Mas as armas que compra pra fazer seus encantos é roubar seu amor em mim. Mas não gostou de mim. Não sente amor. Infere-me, isca de amor. Me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Esquecendo dele, Givaldo Gravações CDs. Aqui no nosso Rubi, assim, ó. É, mas antes tarde do que nunca. Eu te tirei pra dançar nessa festa. Você gostava, DJ Anderson. A gente vai curtir muito ainda, meu irmão. DJ Eduardo toca. Tem muita lenha pra queimar. Bora curtir o som das marcantes aí, ó. Eu te conheci aqui na festa do Davi Som. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando Davi Som. Mais uma. Rubi. Só quem quer curtir, namorão. Nosso amigo Chapola e na varanda tá com a gente também. Só no gingado. É no gingado, no rebolado, criando o corpo. E o requebrado é no gingado, no rebolado, virando o corpo e o requebrado. Todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra e o Vascão toca. Todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra. Olha o nosso amigo Jorge, a Luciana também, o Cheira, oh, curtindo aqui. Please visit our website. Bora, meu lendário! Lendário! Olha, ainda tem a banda, acabei de falar isso, meu gente. Aí do bagunça, é só chegar juntinho. Eu sei onde te encontrar. O nosso mestre. Então vem, amor, vem. pessoa, o pescado também desde o começo por aqui. Eu mando todas, já tenho a agradecer a todos os pescadores. O baratão também do piso, o Craninho, a Cristina e o Cabeção Móveis juntinho. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, onde eu for. Quem é que tá feliz no castelo aí? Bora sim, ó! Olha o vereador Edivaldo, já marcando pra gente. Bora, meu vereador! Quem é que lembra dessa? Eu sempre relembro os dias felizes. Estou tomando todas aqui do lado. Galera do pacote, valeu! Pra sempre vou te amar. Olha a família aqui, Kisson Automotivo de Bragança. Kisson, aquele abraço, hein? Isto é amor demais. Amor pra recordar. Bora mais um! Bora viajar no lendário! Esquentadinha aqui na Marcante. Quantas vezes implorei seu amor, mas você nem ligou. Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. Oh, oh, oh. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar. Da família Tudo 2, o Marcelo Davis também do celular de Bragança. Aquele abraço, hein? Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Só pra viajar no Lendão! Tá de Tubarão! Eu também. Clube dos Amigos está com a gente, o Everaldo Tartar também, o David Suemens, coisa boa, é o lendário. Vem, não faz isso comigo,

dois, três. Bora sim! Dá-lhe, meu rubi! Bora sim, bora que tem muita lenha pra queimar! Vamos tomar todas aqui no castelo! Toma-te, meu irmão! Amor.